Salvador, o Gol no 896 está pronto para o táxi, com 97 a bordo, 3 horas e meia, Fortaleza. Ok, Gol no 896, táxi autorizado, reporte alinhado e pronto, na 1-0. Táxi autorizado, vai reportar alinhado e pronto na 1-0, 896. Passando nível 125, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 25, 25, tenha uma boa noite, Gol no 606. Obrigado. Quando pronto, tem livre decolagem, vento 190 graus com 0 menos. Decolagem autorizada, pista no 0, 896. Passando nível 120, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2025, boa noite com 74. Novo. Obrigado. Decolado aos 22, chame o controle em 119.35. Boa noite, bom voo. Controle 1935, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Gol 1896. Gol 1896, bom dia, contato radar na decolagem, sul para nível 370 na saída Pucca, transição Aracaju. Para 360, Pucca, Aracaju, Gol 1896. No 896, da presente autorizado, direto Jamo. Direto Jamo, da presente Gol 1896. 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Seguinte, Recife 1245, alterna 12685. Thank you.